Petrobrata na final de golpe. Autorizado pouso, pistão 10-2060, grau 079, eu sou 2704. Ou, desculpa, o Força Aérea 2704. Do 704, solo 52. Autorizado táxi, via hotel no corte, passe militar de frequência. Delta, autorizado táxi, reporte cruzamento 17, leste para Delta. 4, transmissão no 735, Juliette Bravo Delta, na Lima Chama Sol, 2.1. With you on the ILS, runway 10. America 239, correction, America 229, point 040 degrees, 05 knots, clear to land, runway 10, check land here. Clear land 10, America 229. Zulu autorizado cruzar a Unicef 35, Quebec, Mike na Lima, Solano 2, Anderson 1. Alexandre Neto, né? Estabilizado, ele é tecnico na pista 90. Agora uma milha, pista. Chega 13 no 1, continua a aproximação, com o Alexandre ali. 7. On the ground at 02, leave by right, come ground with on this moment. One Delta 1, today, American. 2-9. Bom dia, 2783, Ponte Espera, 0 pra. Ponte Espera, azul 273. Entendo. China 6311, vento 070 graus, 089, autorizado pouso, pistino 0. Autorizado pouso, Oceaneve 6311. Eco, que você eco, é isso? Confirma aeronave, chamou 2. Azul 273, após a aeronave na curta final ali, mantém pistão zero. Posso passar ali e mantém 273? Chinela 311, solo 04, direita solo 2-1. Direita 2-1, o Chinela 63. 73, autorizado a decolar, pista no 0, 20, 0, 0, 0 graus, 0, 9. Autorizado a decolar, Bom dia. Salvador, bom dia. O azul 4299, qual a sua atmosfera da Nuzar? Piloto 299, bom dia. Lima Tempo, está no zero. Ativo a Lima, tem 10, 4299. Uniforme Índia Delta November. Confirmando a... Confirmando a extensão? Então, está colado aqui de Camastri, cruzamento de Arado para a aceptação do Correio Axé. Índia Delta November, ciente. Autorizado voar proa... Autorizado prosseguir o corredor Interlagos após final no 7 para o cruzamento do campo. Ok. Rotatória e cruzamento pela 17. Tem condições de dar presente a proar a cabeceira 17, o Índia Delta 9? Afirmo. Eu posso inclusive passar no ponto médio da pista, no 1507. Ciente, ciente. A porta então através norte do, do campo a uma milha, o Índia Delta 9. A porta lá, 9. Pronto, 4299. Autorizado decolar. 4299, azul, 0070 graus, 089. E decolar, 4299. 219-6, só tem uma informação, mais um último lá, que eu já continua a aproximação, informaram que está vivo. Ah. 3179, vento 100 graus, 079, autorizado a decolagem, estão no zero. Autorizado a decolagem, estão no zero, está 3179. 4, 100 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Liga 10, boa noite, vai. A 3179 decolado ao 17, controle da 079. 208, 1098 no 1 após Boeing final 10, ali mantém pistão 0. Essa é a fase, passagem do Zé, autorizado alinhar e bater pistão 0. E o Razoi, pistão 1. Novembro, com o meu, livre assinar, reportar. Solo 19, direita solo 12 na cima 1. Ele tá no 1 na direita, vou 1 na 1 na 4. Novembro, acho que é o meu autorizado táxi, reporte, ponte para papá. 981, autorizado a colapso, estão 0, metro 100 graus, 08 nós. Iniciando, Rio 98, 1-1. Pode estar pronto, 863, 1-2. Sim? Pronto, direção, pode estar pronto, 863, 1-2. 63, 1-2, ali mantemos estão 0. Ali mantemos, 1-0, 63. Bom dia, Procera 2580, pronto para o ataque, no site de autoridade. Série 2580, autorizado táxi, reporta a ponte espera da hotel. Reporta na ponte espera do hotel 2580. Decolados 2-1, no controle da 0-8. 0-8, obrigado, bom dia. Vendo, acho que é o meio, tem dito que decola da interseção, autorizado a linha decolar. Pista no 7, interseção com o papá, vento 100 graus, 109. direto pra zero. Chama 312, 100 graus 109, 00, colapso 10. Chama 108, 6312. Direto pra Delta, quase início do R2 ali, mantém 10. Pátio VIP. 02580, ciente. Mantenha o ponto de espera do pátio 612. Ativo na resposta. Ciente. Chelé 613 no 2, 23, controle 20 da sinal 8. 208. Continua a produção cão e forma de pistoleiro. Ativo, beleza, com vento? 100 graus, 119. Muito bom, viagem. 9 graus com o meu. Relógio 24, pra sair corredor, achar controle 20 da sinal 8. De base para o final do ano 7 com um cheque de trem pela direita. Parabéns. Já entrou até autorizado a decolar pista 10, vento 100 graus, 119. Um aquilo Zulu, ali mantém pista no zero. Para facilitar sua coordenação, caso auxilie, pode decolar a partir do, através do BTS do pátio. Gente, o Gilete Bravo Delta mantém a posição, o Lima que os últimos, cara. O Lima que os últimos, mantém a posição, mantém a presente posição. Será de 580, a linha mantém a interseção, pista no zero. A linha mantém a partir da interseção, no ingresso da pista no zero. 2580. O Lima que usou era a nave da Força Aérea, mesma saída da ponta superior. Juliette Bravo Delta, Glory 2,5, controle 20 da sinal 8. 208, Juliette Bravo Delta. Sierra 9 Evita, autorizado pouso pista no 7, vento 100 graus, 119. Sierra 9 Evita. Salvador, muito bom dia. Papatango Alfa CR3, final ILS da 1 no 0. Oi, Alfa CR3, continua a aproximação, continuando um pouso no 0? Afirmativo. 02580, vento 090 graus, 119, estou usando a decolar, pista no 0. Livre decolagem para o 02580. Alfa CR3, confirma o tipo da aeronave? Charlie 25 Alfa, CJ2. É, já tem razão, o Alfa CX aí. Não, é um CJ2, é um jato Charlie 25 Alfa, vai pra Aerostar. Posição Marinha 703. Que ela evita o som dos outros que não faz tempo. Compatível, Aerostar. Livre táxi, corte de frequência, se ela não evita. 02580, decolagem 29, controle no 0.8. Controle no 08. CXWAY 2090 graus, 119, check 32, autorizado pouso, pista no 0. Fachada e travada, autorizado pouso, não no 0, Alfa CXWAY. Que os lobos ali mantêm a cabeceira no ar. Alfa CR3, solo 2-1, direita, solo 2-1. Sou em Salvador, na proa da rotatória visual com o campo Índia na Lemeirão. Índia Lemeirão, reporta curto final no 7. Reporta curto final no 7, Índia Lemeirão. Tem uma pilha Zulu, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, autorizado a colapso no 0. Tem um ponto de espera guardando. pro Zulu, decolou 33. Peço desculpa ter autorizado a linha e após manter o ponto de espera, ok? Foi erro meu. Controle 20.8, meu amor. Tranquilo, pô. Vai chamar o 20.8, Lima aqui no Zulu. Bom trabalho. Parinha 7073, ali mantém a atenção com a hotel. Marinha 503, quantos da colar inicialmente restrito 500 pés? Acredito que vai conseguir corredor axé ciente, Marinha 703, vento 100 graus, 109, autorizado a colar restrito 500 pés. Autorizado pouso no 7, Índia 9 vento 090 graus, 109. Ele pousa no 7, Índia 9 graus. Marinha 7073, igual aos 35, vou à direita, porta através, cabeceira 35. Eu vou fazer através, estou autorizado com a direita. Marinha 703, Sinigriel, ascensão no meu pé, vale ver a ascensão no meu pé, para cruzamento, cabeceira 35. Cruzado, utilizando o cruzamento, Marinha 703. 73. Autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 0, 0 graus, 1 no mais. A linha decolar, pista no 0, vento 0, 0 graus, 1 no mais. Engenheiro Alfa, Solas 36, autorizado backtrack no pad 4, livre. Backtrack, pad 4, com frequência de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Salvador, tá 3304, pronto, ponto de espera da 1-0. Então, 3304, ciente, mantém o ponto de espera, aguardando, estimado de 3 a 4 minutos, era nada decolando mesmo a sair. Ciente, tá 3304. Salvador, 02590. 390, continua a aproximação, fala de pistola. Tango, Corso 37, aguarda para a transferência. Não aguarda para a transferência, só está no Tango. Sierra Xway, autorizado cruzamento 1735 para 45. Azul 2590, 070 graus, 119, autorizado pouso. 070 com 119, autorizado pouso 10. 259, vento 00 graus, 079, autorizado decolar, pista no zero. Livre decolagem, então, do zero, tá 3259. Thank you.